erros esses que corrijo a ferro, coisa que eu já deveria ter feito antes. Mas logo vejo que aqui de erro se foge, como foge o louco da realidade de hoje. Fujo daqui com habilidade, saltando o seu mundo de banalidade, e acenando com ironia para sua falsa face de alegria, que consiste em atos de covardia, e você faz que não vê no seu dia a dia. E olham para mim e apontam com certeza, aquele é o tal que pensa que é Deus. Eu não me sinto a suprema realeza, apenas não misturo os meus poderes com os seus. Porque se eu tivesse esse poder que vocês insistem em me dar, vocês certamente iriam ver o que eu com esse poder iria aprontar. Se eu fosse poderoso, tudo iria mudar. Ou se anda de pé, ou se vai rasteja. Como gente ou barata, você vai escolher. Ou você anda de pé, ou no esgoto vai viver. Nesse meio termo não vai dar pra ficar. Desce logo desse muro que ele eu vou derrubar. Seres incertos, agradeçam a Deus pelos poderes decisivos, não serem meus. Já deveria ter feito antes. Mas logo vejo que aqui de erro se foge, como foge o louco da realidade de hoje. Eu fujo daqui com habilidade, saltando o seu muro de banalidade, e acenando com ironia para sua falsa face de alegria, que consiste em atos de covardia, e você faz que não vê no seu dia a dia. E olham para mim e apontam com certeza, aquele é um pau que pensa que é Deus. Eu não me sinto a suprema realeza, apenas não misturo os meus poderes com os seus. Porque se eu tivesse esse poder que vocês insistem em me dar, vocês certamente iriam ver o que eu com esse poder iria aprontar. Se fosse poderoso, tudo iria mudar. Ou se anda de pé, ou se vai rastejar. Como gente ou barata, você vai escolher. Ou você anda de pé, ou no esgoto vai viver. Nesse meio termo não vai dar pra ficar. Desce logo desse muro que ele eu vou derrubar. Seres sinceros, agradeçam a Deus pelos poderes decisivos, não serei meus.